69, decolador 50, controle 109-8, bom voo. 69-8, boa noite. November Alfa, ajustação na frequência livre, até a próxima. Tá. 869, boa noite, contato com o radar vigilante, direto elétrico. Está presente, direto elétrico, gol 1869. Meia 259 de autorização Guarulhos. 6259 para Guarulhos, 1 minuto, cópia, preparada Léo Leda Motiva. Confirmando, não tem problema, hein? Preparada Léo Leda Motiva e aguarda a cópia, por gentileza. Léo Leda Motiva, 6259. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 60 grau, 059. Autorizado, alinhar e decolar, 5627. 201, não para posicionamento, posição 4. Gente, vai manter a posição, vai aguardar, tem uma nave da Condor que vai taxiar aguardando, por gentileza. Vai manter a posição aguardando o tráfego 62 aqui. Posição é 6259, cópia. Condor 077, before taxi. Condor 077, approved taxi via Manapro, India and Alpha, hold point 118, decimal 95, altimeter 1016. 869, restrito nível 320. Restrito 320 para o voo 1869. Afirmo. Fox, Fox, Zulu, autorizado ILS, chama estabilizado. Autorizado ILS, chama estabilizado. Fox, Fox, Zulu. 3567, agora centro Recife, 128, decimal 8, boa noite, bom voo. 288, obrigado, boa noite. Orgânico, equipe de solo, assim que a aeronave da Condor passa a sua cauda, está autorizado por aqui. Livre após o Condor, vai coordenar o chamamento 601. Puxa, que acionamento azul, 4206, posição. O número 2 nesse setor, já a aeronave do Chanel já está condicionado, se vai manter a música, que tu vai aguardar para a liberação. Meia 27, decolada 53, controle em 199, décima 8. 098, até a volta. E 5627. Boa noite, senhora. Boa noite, de 5627, contato radar, suba para nível 190. Está autorizado, vai direto a Aracaju. Direto a Aracaju, está presente, agradece. 5627. Portugal 2516, clear to pushback, setup, call for taxi. Stop, call for taxi, stop service. Condo 077. 077, good. Report a hold line in sight. Not yet, call your hold line in sight, Condo 077. Okay, report when you have the hold line point in sight. Yep, report control 077. Fala 4206, alguma previsão para a gente track? Bom, 4206 acho que mais uns 10 minutos mais ou menos. Eu tenho a nave da Oceané que já está condicionada no 04 e a aeronave da Portugal que já iniciou no 10. Após a passagem delas duas eu libero o senhor, porque o problema aqui em Salvador é dos setores, entendeu? Eu fico, acabo priorizando, tendo que separar por setores as aeronaves para o puxo. Eles não são simultâneos. Condor 077, holding line runway 10 in sight. Ok, maintain position and call tower 118.95, Condor. Maintaining position, holding point 10 and 118.95, bye bye, good night, Condor 077. Chama Recife no 2288, alterna 1260, gol 1869. Foi sua autorização no B2-5? Afirmo, pronto, qual é? Possível. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Motiva. Hoje intercepta Pesulu 10, brilha Pesulu no meia, barba até o Zulu 3, após decolagem, curva direita. Aciona 5156 no transponder, 118 é a frequência do controle. Ativo, 360 autorizado, Guarulhos, decola da 10, da El Leda Motiva, Pesuluna 0, Brise, Pesulu 16. Brise, Bosch, 5156, 298. Acontecimento correto, chama quando pronto para o push. Para o push, 62, claro. É o número 2, né? Setor, previsão de 10 minutos, mantém, escuta e aguarda, 62, claro. Vamos olhar, obrigado. Professor Jorge, então, fala, pode me chamar. Papapá, Fox, Fox Zulu, altímetro 10 no meia, reporte marcador externo, baixado e travado. Reporte marcador externo, Fox, Fox Zulu. Condor 077, holding point 1-0, ready for departure. Ponto de espera 118.95, altímetro 1016. De Alfa 1895.16, 6201, no chão. 77, able, needed departure. Ok, line up and take off immediately, runway 10, windy 160 degrees with 05 knots, condo 077. Just expedite, line up and take off condo 077. Immediately, please. Immediately, we're rolling condo 077. Sul 4206 na escuta? Coordene com a equipe de solo. Você está condicionado após a passagem do Portugal, um Airbus 330 sua cauda. Coordene com a equipe de solo após a passagem do mesmo, está liberado por chama quando pronto para táxi. Ainda após a passagem do Portugal, está autorizado para 330. Thank you. Fox, Fox Zulu passando externo, baixado e travado. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 767, já iniciou a decolagem, pista no zero. Aguardando pista livre, Fox, Fox Zulu. Torre Oceaner 6201, no ponto de espera da 10, visual aeronave na final, está pronto. Oceaner 6201, sente, mantém o ponto de espera. Já que visual com o Seneca na final do 10, após a passagem do Seneca, ali mantém cabeceira 10, 6201 da Oceaner. Ali mantém o 10 após o Seneca, Oceaner 6201. Flash, Fox, Flash, Zulu, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, Ventura, 6005, nós. Trem baixado travado, autorizado pouso, 10, Fox, Fox, Zulu. Comando 077, Airborne, S01, contact departure 119.8. Thank you very much, 98, Comando 077, good day. Departure today, Comet 077, passing 3000, climbing flight level 330, and we are on the Buka departure. 077, radio contact on departure, climbing flight level 330, please fly direct to Jammu position. Direct Jammu position, climbing level 330, Comet 077. Bravo Hotel Zulu, 13, após decolagem curva direita. Aciona 5151 ultrassom, 119.8 a frequência do controle. Autorizado, 360 Guarulhos, decola da 10, curva sua direita. Dael Lita, Brock para Zulu 10, Cinco para Zulu 16, Belo Horizonte, 30. O transporte 5151 e o controle 319.8, posição 1 para 2. Posicionamento correto, chama quando totalmente pronto para o push no 2. Fox Trot Zulu, Sola 04, com simpático. Aguardo o da PM, Fox Fox Zulu. Gente, libera a direita, chame o Sola em 121, decimal 1, reporte livrando. Sola 121, Fox Fox Zulu. Livrou, Fox Fox Zulu. Gente, da presente, chame o Sola em 121, decimal 1. Fox, Fox Zulu prossegue via Alfa Juliette, contorna o Patino e chama na Lima para prosseguir no Patino. Pela Alfa Juliette, contorna o Patino, chamarei na Lima, Fox Zulu. Saudador, boa noite, é Portugal 2516, espere fazer parte. É Portugal 2516, good night, line up and wait, runway 10. Line up and runway 10, 2516. primeira taxi aqui à direita, paralela à pista, é aquilo ou é a Alfa mais em frente? Paralela à pista é a Alfa, prossegue via Alfa Juliette, me chama na Juliette. Solo, tá 3897, boa noite, informação é a Vitor, 320 Guarulhos. Tá 3897 para Guarulhos, autorizado nível 340, decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eoleda Motiva, onde intercepta pelo Zulu 10, Brive, pelo Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Brive. Aciona 5161 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Guarulhos autorizado, nível 340, decola da 10, na altitude da Eoleda Motiva. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5161 e o controle 098, tá 3297. Protegimento correto, me chama quando pronto, eu puxo no 5. Para. 5285, obrigado, até a volta. Ingressar agora à esquerda, via Juliette, contornar o pátio principal e reportar quando ingressar a pista do Taxi Lima. Salvador 354, 15, no pátio 3, posição box 4, 15. Tripe aguarda para push, por gentileza. Tem uma aeronave da Oceaner, para não ser preterida, ela está no 3 e é a segunda para push no setor. Aguarda, por gentileza, eu vou fazer seu push simultâneo com dela. Só um minuto, por favor. Fox Zulu, vai ingressar Lima, primeira à direita Mike, primeira à esquerda Quebec. E quando na Quebec, vai chamar a torre em 108.95 para prosseguir para o Graham. Lima, Mike e Quebec. Vamos repetir a frequência. 118.95. Solo, 4206. 191 a bordo, 3:40, até uma certa. Fox Fox Zulu, chama a torre 118.95, tá presente? 91 a bordo, tendo a passeio, ingressa India e Alfa, quando no ponto de espera, torre 118.95. Altímetro 1016. India Alfa, condição na torre, 4:30. O Chanel 6259 está condicionado após a passagem. Autorizado, puxe quando pronto para o táxi. Está pronto para o puxe da 6259. Trip 54 no 5, autorizado, puxe quando pronto para o táxi. Chama na rua 5. Conhece o Graia, não é isso? Ah, puxa. Gente, é porte 1735 livre. Torre, boa noite, 4201. E tá pronto, o ponto 010. for Neighbor 126, decimal 85. Salvador, gol 1169. Prossiga. Só que a gente precisa apenas confirmar, a nossa saída é via Dael, Letra, e a próxima posição será? Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Muito obrigado. 25, 45, if I'm able to speak to Smiley, today, call to the center. Nome é 201, chama centro Recife, frequência 133.25, alterno 128.8. 133.25, 1228. Afirmativa, secundário 128.8. Secundário 1228, entendeu? 6201. Só que o 2516. 2516, go ahead. Any chance that I to zip out or you'll not? Stand by. 2516. Mantenha a posição, por gentileza, a nave da tripulação está pronta para o curso após a passagem da mesma, se vai ser liberado, ok? Afirmativo, Jefferson, senhorita, muito obrigado, agradeço, nós não ainda estamos prontos para acabar de passo, ok? Ok, o 354-105 segue em frente, em Indian Alpha, ponto de espera 102.5, altímetro 1016. Indian Alpha, 1995, 5415. Original altímetro, ele marca 1017, trips. Alô, informação para a Vitória. 1645 para a Vitória, nível 360, está autorizado. Recola da 10, cumpre o estudo da saída da Euleda Eudes, onde está sempre a Paris 50 até o destino. Aciona 5162 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Me chama quando pronto para o posto do prossiga. Só de autorizar o gol aí, eu puxo o estacionamento, só queria adicionar uma coisa depois. Gol 969, após a passagem do tráfego da Trip, uma terra, está autorizado por chão quando pronto para o táxi. Ok, após o colega do ATR da Trip, está autorizado. Gol 1169, obrigado, colega, pela gentileza. Bom voo para você. Igualmente. Só no 6259, só para questionar, vocês estão com 10 minutos de intervalo para decolagem para São Paulo, hein? Não, não. O senhor quando me chamou pronto para o push, eu disse que devido ao sequenciamento no pátio, o push seria feito depois de 10 minutos. Ah, certo. Sequenciamento no pátio. Obrigado. Não, não é por conta de São Paulo, não. Estou alterando normalmente. Ok, obrigado. 516, contact Recife Center, 125.45, if unable, 126.85. 125.45, if unable, 126.85, FTL 2516. Muito boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, trip 5415, saída Coral. Trip 5415, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 140, está autorizando voo direto Coral. Direto Coral da presente, ascensão 140, 55, 54, 15. Coro 971, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, quem negar 10, 16. Sobre o 4206, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 2085. 2085, 2085, lá. Gol 1169 para o táxi, 167 a bordo, autonomia 3 horas e 50 minutos, altera no Galeão. 167 Galeão, qual foi a autonomia? 3 horas e 50 minutos. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altimetro 1017. Está autorizado o ponto de espera Índia Alfa, no ponto de espera 1895, 1169, boa semana. Da 3897-05, puxa o back em salamento. Da 3897, autorizado, puxa o salamento e chama táxi. Autorizado, chama 3897. No 1169, boa noite, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus, 0 menos. Alinha e decola do 10, boa 1169. Tráfego Salvador, muito boa noite, Cascavel 76. Cascavel 76, prossiga. Cascavel 76, no pátio militar. Plano um instrumento para Pirassununga, nível 180. Instruções de autorização. Qual foi a matrícula da aeronave, Força Aérea? Força Aérea 2476. Número de cópia. Aguardando. 5 para o táxi. Número lá que chamou trocar? No 645 seria 340 Galeão 087 agora. Ana Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.995, altímetro 1016. 1016, Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, manda bem com a gente. Cascavel 76, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado para Pirassununga 180, decola da 10, contra o perfil da saída da Eoleta e Ilhéus, onde intercepta a Upper Whisky, onde intercepta a Whisky 1, com fins Whisky 13, conforme a rota do plano. Acena código 5141 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Eu só tenho confirmar a saída e o código do controle do Cascavel? Vai cumprir o perfil da saída da El. Após a El voa Leda e após Leda, Ilhéus, onde intercepta o Whisky 1. E o código transponder é o 5141. Ciente, Cascavel 76, autorizado Pirassununga, nível 180, decola da 10, saída da El, vai Leda, após Ilhéus, Whisky 1, Whisky 13, conforme plano, 5141 é o transponder, 5198 é o controle. O cotejamento está correto, acionamento a critério e para o táxi, baixa lá a torre em 118.95. O altímetro marca 1017. Tem bom voo, Cascavel 76. Ciente, vai chamar para acionamento 118.95, 1017, Cascavel, boa noite. Bom, só 2259, acionamento 3. 6259 é o número 2 nesse setor, mantém a escuta e aguarda proposta. Mantém a escuta, 6259. São 3897, mas quanto tempo para início do táxi? Direcionar, chama o táxi, Cascavel 76. Direcionar, chamará para táxi, Cascavel. Solo, Torre, Mundo 645, pode ficar na prova. Mundo 645, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0, grau 05, noite. Livre alinhar e decolar 1-0 para o gol 1-645. A bordo 229, alternativa Galeão, autonomia 0340. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 10295, altímetro 1017, tem bom voo, tá 3297. Índia Alfa 1895, no ponto de espera, tá 3297. Boa noite, bom trabalho. Oi, Chanené 259, está condicionado. Coordena com a equipe de sola, assim que vai agora tá, passar a calda, livre puxa, no quadro pronto pro táxi. Uno 971, aliança para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSX2, é possibilizado no localizador. Muito boa noite, tá 3897, ponto espera, 1-0 pronto. Tá 3897, boa noite, alinha e mantém a 0-0. Alinha e mantém 1-0, 3897. O 645, decolado de 27, chama o controle em 119.8, vamos ver. 198, 645. Plano 198. Gente, boa noite, 098. Boa noite, gol 1645, está cruzando 1400 pés. 1645, contato radar decolagem, solta a nível de voo 360, seja PL. Autorizado Leda, gol 1645. Ok, Leda, 1645. Gol 1169, chama centro Recife. Frequência no 33.25, alterna 128.8. 33.25.288, boa. Três oito nove sete, autorizado a decolar, pistão na zero, ventuna 50 graus 08 nós. Iniciando no zero, tá 3897. 9, acionado com 169426, já está na Brasília para o TAC. Segue via Índia e Alfa, ponto de cara 128.95, altímetro 1017, tem bom voo, até a próxima, Uxa. Até a próxima, Índia Alfa, 1895. Torre Salvador, boa noite, Xené 6259, ponto de espera da 1-0 pronto. Xené 6259, mantém o ponto de espera no 0. Mantendo, ponto de espera. Né? 3897, decolada de 3-0, chama o controle em 1998, meu voo. 98, bom trabalho. Então, 3897, contrato radar decolagem, suba para a nível de voo 340, saída da EL. 340, lá da EL, está 3897. Eu fico na vacinada aqui, mantendo o zero. Alinhar, mantém, 6159. Complete aproximação e chame a torre 1 no 8.95. Ok, boa noite. O 65 fome está indo para Vitória. O Bridge fica na outra aerovia. Essa aerovia mesmo tem aqui a Plano. É, então mantenha ali, da foi a instrução do centro Recife, agora eu vou confirmar. Mas por que você pode voar eu, então, que eu estou dentro da nossa rota aí? Salvador, boa noite, voo 971 na 10, embaixo travado. Voo 971, continua a aproximação, agora da pista livre. Torre Salvador, Cascavel 76, estacionado no Pátio Militar, pronto para o táxi. Livre táxi, Cascavel 76, chama no hotel. Livre táxi, chamará no hotel, Cascavel. Gol no 971, corrigindo, Xenema 259, decolagem autorizado no 0, 120 graus, 129. Iniciando, 6259. Restrito no nível de voo 340. 340, restrito, 645. Juno, pouso autorizado no zero, vento no 20 graus, no 29. Pois na 10, voa 971. Gol no 645, chame centro Recife, frequência no 3325, até no 2238. 3325288, 645. Controle tomadora, chame 6249, 97. Chame 6259, prossiga conforme autorizado. Estimativo, conforme autorizado, 6249. Tomador está 3897, seria possível por onde motivar? Está 3897, o centro solicita que mantenha a saída. Mantém a saída, está 3897. Informação 6259, tem que manter para 200. Sete milhas, 6259. Milhas. Gente, após o Ilita. Livre cruzamento, pista, o Cascavel, 7 milhas. Cinco milhas para Coral. Serviço, radar terminado. Mantenha nível de voo no 40. Chame o controle e desce frequência no 20.1. A 71, solo 34 à direita, 1211. Solo 971, prossegue via Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette pro 1, boa 1971. 3, decimal 25, alterna 128, decimal 8, dá 3897. Confirmando, Torre, até o ponto de espera da 10 na alfa. Negativo, ingresso primeira esquerda, contorno o pátio via Índia. Ah, voando lei da 6259. Cascavel 76. Cascavel 76, linha decola no zero. Vento 110 graus, 129. Autorizado a minha decolar, cabeceira 10, Cascavel. Né, 259, chame centro Recife, frequência no 32.25, alterno no 28.8. Qual a primária, senhor? 133.25. 3325, alternando no 28, alternando em média. 279, tá, 59. Casal 76, decolando 40, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, Cascavel 76, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Cascavel 76, na saída da El, tá cruzando 2000 pés. é o Cascavel, 76. Siga Cascavel 76. Possibilidade de um desvio à esquerda para livrar a formação? Desvio com Cascavel 76, por quantas milhas? Se possível, para o Aleda, da presente. Autorizado Aleda, Cascavel 76. O Aleda, a partir da presente, Cascavel. Salvador, muito boa noite. 3197, autorização para o Galeão, 20 da Whisky, posição 612, pronto cópia. Um minuto para a cópia preparada, é a Leda Mótiva, tá? 3197. Então, a Leda Mótiva, guarda essa 3197. Pronto, cópia. O circuito de tráfego da 197, curvas vai ser coordenado junto com a torre. Aciona 01 no 2 em transponder, 119.8 é a frequência do controle. Para acionamento, táxi, torre 118.95, altimetro 1017. Só corrigindo, a coordenação de curva será junto à torre, toque arremetido, estou com a gente. Pelo Bravo, muito boa noite, prossiga. Aguarda para a cópia Lima Quilo Bravo. Alô 3197, pronto cópia. Alô, cópia 3197. Autorizado para o Galeão 360 nível da cola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Motiva. Nós intercepta 210 Smart Luft Babacena. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5404 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, perfil da Euleda Motiva, atende CPF do Lono 0, voo SMAP, DCT Lupto, DCT Barbacena. Decola da 10 com curva direita, acionado 5404, controle saída 198, 3197. Chama quando pronto, puxa no 6 dúzia, tá? Pode chamar o 3197. taxi, chama na Oscar. Confirma sua parte que se encontra?